mesmo aprisionados, acorrentados, os ouviam cantar. Com enormes grilhões, dia e noite em prisões, aguentavam tudo sem reclamar. Com martírios e muitos açoites, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, porque tinham confiança no Deus de Israel. Ele jamais falhou. Na hora certa ele abre prisões, com o seu poder e autoridade liberta milhões. Os seus louvores ecoavam chegando aos céus, suas correntes destruídas pelas mãos de Deus. Prova então o teu Deus e vai ver que ele tem poder. Se provado estás, cante, cante, vai saber que o louvor, quando Deus recebe, faz milagres. Abre prisões, não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus liberta é pra provar que ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que ele te mandou fazer. Cante, cante, somente cante. E as cadeias hoje vão se se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus liberta é pra provar que ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que ele te mandou fazer. Não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus liberta é pra provar que ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que ele te mandou fazer. Cante, somente cante, e as cadeias hoje vão se abrir. Cante, somente cante.